não fui eu. Foi o PSD, Cristo a propósito dos padres, que fez uma declaração numa votação, a senhora vereadora que está aqui presente, dizendo que aquilo era uma forma incorreta de pagar os salários ao seu padre. Eu acredito que quem lhe deu a informação enganou-a. E acredito isso. Acredito que a senhora vereadora, quando disse isso, estava convencida disto. Mas que deu depois disto tudo. Mas passaram-lhe uma informação errada. Mas gostava que os senhores se recordassem se sabem o que é o dia 9 de outubro de 2005. Calhar ninguém se lembra o que é que aconteceu no dia 9 de outubro de 2005. No dia 9 de outubro de 2005, aconteceram em Oliveira eleições em Oliveira do Hospital. Aconteceram eleições do Oliveira do Hospital, onde o PSD ganhou as eleições. E agora vou-vos mostrar uma coisa. Vou ter o maior prazer de vos mostrar. Eu, como disse, não gostava, eu já tinha dito que nunca mais falaria de inflação. Sabem o que é isto? Estes são subsídios atribuídos pelo PSD desde 2004 a 2009 às fábricas da Igreja. Sabem quantos? 55 subsídios. Eu pergunto, será que o Presidente da Câmara anterior e a sua equipe e o seu Executivo que votou estes subsídios cometeu alguma irregularidade? Peço que não. Nem acredito que tivesse cometido. Quero já deixar também aqui, na política não vale tudo. Acredito que não. Foram eles que acharam que devem, e estão aqui os 55, e tenho-os aqui todos para qualquer deputado consultar. Mas vocês vão ficar mais admirados. E vão ficar mais admirados por uma razão simples. Estes são os subsídios todos que foram de 2004 a 2009. Já era presidente do Bolsonaro Alves e depois ganhou as eleições. Vocês querem saber? Puseram aqui notícia e acharam que era para pagar pares. Eu pergunto-vos se conseguem ler bem este número daqui, porque vocês têm aqui a verba que o PSD, executivo, na altura, atribuiu, entre 2004 e 2009, atribuiu 349 mil euros às fábricas de gás. Então atribuiu estes 349 mal atribuídos? Não me parece. E por isso, meus caros amigos, estamos aqui com estes dados. E por isso é que eu acho que é importante resvalar e dizer uma coisa. E também penso que ao fazerem este tratamento, e quando nós no protocolo é 230 euros para cada fábrica de igreja, todos perceberão que não era para pagar a partes. 230 euros para cada fábrica de igreja, aqui na Oliveira ficou com o dobro, 460 euros. Pois há ali mais, é 230 euros para cada fábrica da Igreja. Vejam, o que é que dá para 230 euros? Eu penso que o PSD, ao votar contra na reunião de Câmara, posicionou-se mal porque se posicionou com uma coisa falsa e fez outra coisa. Pôs em causa estas pessoas boas que servem as fábricas da Igreja, não servem a política, servem as fábricas da Igreja gratuitamente para manterem as suas tradições. E o papel da Igreja que tem, por exemplo, no pré-escolar e no pré-escolar e na terceira idade, nos lares. Estamos aqui num caso, num exemplo, porque não se passou mais do que um circo montado para dizerem que os padres iam receber dinheiro quando nós sabemos que o ordenado mínimo até penso que é o bispo que lhe paga. E por isso, temos também de ser aqui honestos. E quem não sente, não é filho de boa gente. Mas regrete-se uma coisa. Quando eu entrei na Câmara Municipal em 2010, foram-me convidar para levar o pálio. Para levar o pálio da Festa de Santana, porque era habitual o Sr. Presidente da Câmara levá-lo. E eu quero dizer o que é que disse aos irmãos da Irmandade de Santana. Disse assim: não, vocês não levem a mal, mas eu não vou levar o pálio por uma razão simples. É que depois a minha aldeia, na festa seguinte, já tenho que levar o pálio e na minha aldeia já. E os reis indicam logo isso. E por isso eu quero dizer que eu fui a uma missa, também é verdade, que era na minha aldeia, que me convidaram para lá ir, porque era, simbolicamente, era a primeira missa na igreja, e que pediram-me para dar duas palavras, e as palavras que eu disse, qualquer um pode ver, foi este balanço do Covid, que é uma coisa simples, disse que, mais ou menos, os casos tinham aparecido uns casos, para não se assustarem as pessoas, e disse que ninguém ficava para trás no Conselho, porque este executivo não ia deixar. Se isto foi campanha política, seja. Mas foi uma simplicidade.